quando eu derrubo os castelos. Eu venho do anonimato, tô pronto pro duelo. Ouvi dizer que o rap acabou, é aí que eu começo. Me expresso através dos versos, bem-vindo ao meu universo. Essa é a sinfonia que eu gosto de ouvir. Anônimo, peso pesado, não deixa a peteca cair. Ao contrário do que pensou, não paro por aqui. Maloqueiro eternamente, o que é normal pra mim. É, a saga continua sem cessar, não tem fim. Perseverança é a qualidade pra não desistir. São Paulo, zona sua, aqui nasci, cresci, sorri, sofri. Terceiro milênio, Brasil, viu? A casa tá pra cair. Onda sonora que faz minha mente e também tremer o chão. Tudo que faço de bom na vida, sei não será em vão. Cachorro louco espumando raivoso, nesse mundo cão. Aumenta o volume que é rap do bom, tô pronto pra revolução. Se a Tati quebra barraco, eu derrubo os castelos. Eu venho do anonimato e tô pronto pro duelo. Ouvi dizer que o rap acabou, é aí que eu começo. Me expresso através dos versos, bem-vindo ao meu universo. Vou deixar registrado, tá avisado, bate pesado. Esse rap sagrado é ritual, pra nós uma prece habitual. Tá na trincheira fingindo de morto não serve, o processo é cultural. Na prática tem que ser plural, avante, expande o riso da terra que pisa até Marte. Tá no combate, entende que a arte é parte, nossa arte é o rap nacional. Nossa linguagem é universal, grafite nos muros, a roda de dança, trança o black. Olha o moleque fixo, back to back. O efeito é sobrenatural. É estilo de vida pra cada batida. Meu peito palpita, me lida pela causa. Grita sem pausa na lida, suando a camisa. Escrita e esgrima da alma que rima natural. Vou lápida nesse flow escultural. É verso que dançou na base. Swingou igual a James Brown. Eu sou tipo e vou conduzindo cerimonial. Pancadão estrondo que causou a crise mundial. Se a Tati quebra barraco, eu derrubo os castelos. Eu venho do anonimato e tô pronto pro duelo. Ouvi dizer que o rap acabou, é aí que eu começo. Me expresso através dos versos, bem-vindo ao meu universo. Pancadão.